7. Como você vê, estou aqui pra te dizer que não consigo te esquecer. Não posso te perder, não, não, não. Meu pensamento sempre busca por você. Às vezes me pergunto o que dói quando se foca um coração que é tudo seu.